Então, hoje nós vamos ver a primeira lei da saúde financeira. A primeira lei da saúde financeira é a lei do contentamento. Mas antes de eu falar nisso, deixa eu só dar um esclarecimento. Nossa igreja não é uma igreja do Evangelho da Prosperidade. Não, não, não, não. Nós não pregamos que Deus quer que todos sejam ricos. Pelo contrário, a Bíblia fala que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Então, fiquem tranquilos, porque não é essa a nossa intenção. Bom, a Bíblia está cheia de princípios, cheia de orientações sobre como administrar suas finanças. E a maior parte desses princípios, leis, orientações, vem de dois livros. O livro de Eclesiastes e o livro, olha, melhor, Provérbios e Eclesiastes. Foram escritos pelo homem mais sábio, mais rico que já existiu. Salomão era filho de Davi, um dia ele estava dormindo e aí Deus apareceu para ele em sonho e disse: "Você pede o que você quiser e eu vou te conceder." Eu sei que se fosse alguns de vocês, né, talvez na hora que Deus falasse com você ia acordar a esposa durante a noite: "Acorda, acorda, acorda. Me dá uma lista aí de papel, vamos escrever alguns nomes aqui, entendeu? Porque Deus falou que eu posso pedir o que quiser, então vamos eliminar algumas pessoas aqui, rapidinho, rapidinho." Que era uma coisa normal que naquela época eles faziam. Um rei, por exemplo, a primeira coisa que o rei fazia era eliminar logo os possíveis, as possíveis ameaças ao trono. Só que Salomão, ao invés dele pedir a Deus a morte dos seus inimigos, pedir a Deus riqueza, ele pediu a Deus sabedoria para guiar o povo, para conduzir o povo. Deus falou assim: "Por que você pediu a coisa certa? Eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza. Nunca vai existir um homem tão sábio quanto você. E nunca vai existir um homem tão rico quanto você." Então, baseado nisso, nós sabemos que o livro de Provérbios e Eclesiastes foram escritos por alguém que realmente entendia sobre finanças. Então, hoje nós vamos ver a lei que é fundamental, porque se você não pegar essa, você vai perder o seu tempo. Daqui para frente, você não precisa nem mais voltar, nem se interessar pelo assunto, se você não pegar essa, porque é a lei básica, fundamental, é a lei do contentamento. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, diz assim: "É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar querendo mais." É interessante, é muito melhor você ficar satisfeito com o que você tem do que querer mais. Por quê? Porque quando você quer mais, isso causa cinco danos à sua vida. O querer mais traz cinco coisas. Primeira coisa é que traz mais cansaço. Traz mais cansaço. Você vai ter de trabalhar mais arduamente o tempo todo. Então, o cansaço, na verdade, é um sintoma de que você não está contente, de que você quer mais. Leon Tolstói, que foi um dos escritores do passado, um escritor russo, ele escreveu num dos seus livros uma história interessante. Ele disse que um senhor virou para o servo e falou assim: "Olha, eu vou dar para você o tanto de terra que você seja capaz de andar em um dia." Mal o senhor acabou de falar com ele saiu na disparada. Ele queria andar o máximo possível. Ele andou tanto que quando chegou no final do dia ele morreu de exaustão. Não, morreu de exaustão. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 4. Diz assim: "Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso." Por que que diz assim, tenha bom senso? Porque é estupidez. É estupidez. Do que adianta você se matar de trabalhar para ter as coisas e você ficar doente? E você não pode usufruir. "Ah, meu, quando me aposentar, eu vou poder usufruir." Não, quando você vai aposentar, você já está velho. Você não vai mais poder fazer as coisas que você gostaria de fazer. Sabe? Não é verdade? Então, o problema é que querer mais traz mais cansaço. A segunda coisa que traz mais despesa. Ah, custa mais ter mais. Sabia disso? Custa mais ter mais. Por exemplo, você faz assim: "Ah, eu quero a minha grama mais verde." Ah, ok. Sabe o que isso significa? Significa uma conta de água maior. Significa pagar jardineiro para vir mais vezes por semana para cuidar da sua grama. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, 11, a primeira parte, quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Que coisa interessante, porque as despesas aumentam. Se você tem mais dinheiro, você vai precisar de pagar contabilista, você vai ter casa, vai precisar de alguém para fazer housekeeper, você vai ter que manter o seu estilo de vida, vai ter que assegurar os seus bens, vai custar mais caro. Se você acha que não ganha o suficiente, a questão de ganhar o suficiente não é o seu problema. A verdade é que nós queremos sempre em demasia, nós queremos mais do que temos. O apóstolo Paulo disse assim, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo. Deus nunca prometeu suprir todos os meus desejos, mas ele prometeu suprir o que eu preciso. Terceira coisa que traz o descontentamento, traz mais ansiedade. Quando você tem mais, você fica mais preocupado. Se você não tem nada, você não tem o que, com que se preocupar, não é verdade? Não tem problema. Ah, eu vou confessar para vocês uma coisa, eu não tenho que me preocupar com o meu barco lá na marina, criando, como é que é o nome daquele negócio? Barnacles, né? Eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que me preocupar com a minha casa nas montanhas, lá em Big Bear, porque o gelo quebrou os canos, entendeu? Ou que está dando cupim. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Eu não tenho que me preocupar em parar meu carro lá no escuro. Eu vou parar aqui para ficar pagando, né, uma fortuna de estacionamento, porque eu não quero parar meu carro lá porque é escuro. Não, eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Quanto menos coisas você tem, menos você se preocupa com elas. Menos coisas você precisa assegurar, proteger, você precisa reparar e pagar imposto sobre elas. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:12, diz assim, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Você sabia que a insônia aumenta com o income ou com o salário? É sério. O salário cresce, a insônia cresce também. Quanto mais dinheiro você tem, mais noites sem dormir você tem. Você corre o risco de ter. Por quê? Porque você está se preocupando. Você está lá com a cabeça no travesseiro pensando, tem alguém me roubando. E se eu perder tudo hoje à noite? Sabe? Pois é. Número 4, a quarta coisa que o descontentamento traz mais conflito. Você sabia que a causa número 1 de divórcio aqui nos Estados Unidos é finanças? Essa é a causa número 1. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 6:9, diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Sabe por que as pessoas que querem ficar ricas rápido, as pessoas que querem enriquecer rápido, trazem ruína e destruição para a sua vida? Porque elas são presas mais fáceis para os esquemas, para as armadilhas, para essas armadilhas que prometem ficar rico rápido. Por exemplo, pirâmide. Pirâmide oferece você ficar rico rápido. Só um tolo é que entra numa pirâmide. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando alguém oferecer para você alguma coisa que tem a ver com marketing, foge. Foge. Porque se você não estiver no topo da pirâmide, você vai se dar mal. Quem está lá embaixo vai pagar caro e vai manter o dinheiro que vai entrar para você. Não existe solução mágica, não existe solução rápida para a liberdade financeira. Ou você segue os princípios de Deus, ou você, então, traz para si ruína e destruição. Tem muita gente que fala assim, a loteria seria a solução para o meu problema. Não é, gente. Não é. A loteria nunca vai ser um dinheiro abençoado por Deus, porque ele custa o sacrifício de famílias, de homens tolos e idiotas que botaram o dinheiro lá e perderam o dinheiro para que você, caso ganhar, você receba o dinheiro. Alguém fez uma estatística e diz que é mais fácil você ser atingido por um raio num dia de sol, sem nenhuma nuvem no céu, do que você ganhar na loteria. Sabe? É uma estatística tremenda essa aí. Se algo parece muito bom para ser verdade, tome cuidado. A Bíblia fala de acumulação de riquezas, mas a Bíblia fala de uma acumulação vagarosa, uma acumulação pouco a pouco e sistemática, não da noite para o dia. A Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, ele tem uma lei de investimento. Ele diz o seguinte: nunca perca o que você já recebeu. Para e preste atenção. Nunca perca o que você já recebeu. Em outras palavras, é mais importante guardar o que você tem do que você ficar arriscando com tolice e acabar perdendo tudo. Ele não perde. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu e Marina nunca perdemos um penny sequer em Las Vegas. Não perdemos. A gente já foi a Las Vegas várias vezes. Quem você acha que paga por aqueles prédios luxuosos? Quem você acha que paga pela beleza de Las Vegas? Você, quando vai lá jogar, quando vai lá perder o seu dinheiro. A quinta coisa que o descontentamento traz mais insatisfação. Nós temos a tendência de pensar que se tivéssemos mais, seríamos mais felizes. Ah, achamos que mais dinheiro vai ser mais segurança. Mais dinheiro eu vou me sentir mais importante, as pessoas vão me amar mais. Nada disso, gente, é verdade. A verdade é que o dinheiro pode trazer uma felicidade a curto prazo, mas ela não dura. É igual você compra um carro. O carro tem cheirinho de novo. Quanto tempo vai durar o cheirinho de novo? Vou te dar a solução para esse problema. Vai no AutoZone e compra um spray que é chamado assim, New Car Smell. Ok? Você pode botar isso dentro do pior carro que o seu carro vai cheirar novo. Ok? Basta você entrar no carro do Thiago que você vai saber o que eu estou falando. Ok? Ele usa no carro dele. Inclusive, no momento em que você sai do carro, aliás, sai da concessionária, o seu carro já teve uma desvalorização de 30%. Em alguns casos, até 10 mil dólares. Você perde na hora que o carro desce na rua, botou o pneu na rua, 10 mil dólares já foi para o ralo. Bom, isso é verdade, essa insatisfação é verdade com tudo que você compra. Por quê? Porque nós mudamos e as coisas não. Você compra uma roupa e fala assim, eu me sinto sexy. Daqui a um tempo você vai olhar aquela roupa e fala assim, mas ridículo, não quero mais. Por quê? Você mudou. Talvez engordou, talvez emagreceu, ok? Talvez envelheceu. A roupa não muda, você muda, ok? As coisas não mudam. É por isso que quando a gente começa a ficar entediado, a gente tende a redecorar, remodelar, renovar, refazer, rearranjar e repor as coisas. Viu? A Bíblia diz em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Falei domingo passado, dinheiro é uma ferramenta. Você usa o dinheiro e ama pessoas. O que acontece quando você ama dinheiro? Você usa as pessoas. Quem viu aquele filme, Aviator, com Leonardo DiCaprio? Aquele filme foi sobre um camarada chamado Howard Hughes. Ele construiu um dos maiores aviões na época, né? E ele tinha uma base ali em Culver City. Uma vez perguntaram para ele, assim, ele era rico e excêntrico, perguntaram para ele, o que é necessário para fazer um homem feliz? Sabe o que foi que ele respondeu? Só um pouquinho mais. O ser humano é um eterno insatisfeito. Uma pergunta importante para você. Você gostaria de viver a vida com menos cansaço, com menos despesa, menos ansiedade, menos conflito e menos satisfação? Ou melhor, insatisfação? Aqui está a dica do apóstolo Paulo. Filipenses 4:12. Vamos ler juntos, em voz alta? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Me faça um favor, circule a palavra segredo. É um segredo. Viver contente em qualquer situação é um segredo, porque não é algo natural, precisa ser aprendido, porque ele disse, eu aprendi. Se ele aprendeu, você pode aprender também. Não é algo automático. Deus nos dá 4 passos para aprendermos a viver contente com as coisas que temos. O primeiro passo é o seguinte, pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar. Deus fez você uma pessoa singular. Você não é um em um milhão, você é um em um bilhão. Nunca houve ninguém como você. Deus não faz clone, gente. Deus não faz cópia. Deus, até mesmo gêmeos idênticos, eles são diferentes. Então, é tolice se comparar. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Paulo está dizendo, a pessoa que se compara não tem juízo, não tem entendimento. Comparação é tolice, completa tolice. O problema é que a comparação começa quando a gente entra na casa de alguém, né? Você olha para a televisão e fala assim, a minha televisão é maior que a deles. Ou, o sofá, eu ainda vou ter um sofá desse. Ou então fala assim, esse carro era o carro que eu queria ter, mas o meu carro ainda é melhor que esse aí. Ou então a gente começa a comparar assim, eu gostaria que meu marido fosse assim. Eu gostaria que minha esposa fosse assim. Por que meus filhos não são assim? Nós começamos a comparar, e isso, gente, é errado. Nós temos que aprender a desfrutar das coisas sem adquiri-las. Nós temos que aprender a nos alegrarmos com as coisas que os outros têm. Por exemplo, alguém tem um carro lindo e fala, puxa, seu carro é lindo, estou feliz por você, que legal que seu carro é bonito. O que geralmente acontece é o seguinte, eu quero ter um jet ski. Aí você compra um jet ski, aí você faz o quê? Leva para casa e põe na garagem, né? Só que agora o carro tem que dormir na rua, porque o jet ski está na garagem. Quantas vezes por ano você vai usar o jet ski? Vamos dizer umas 3 vezes. Eu estou exagerando. Um cara que nem o Rogério vai usar umas 500 vezes, mas a maioria de nós vai usar umas 3, 4 vezes. O ponto é, por que é que quando você quer andar de jet ski, por que você não aluga um? Por que você não aluga? Olha, é menos imposto, é menos manutenção, é menos seguro, sabe? E além do mais, o seu carro vai durar mais que vai dormir na garagem, não vai dormir na rua. Ou seja, ele fica 90% do tempo sem ser usado. Outra coisa, pensa bem. Você vai em Big Bear e fala assim, eu quero comprar uma casa aqui. Pensa bem, quantas vezes você vai a Big Bear? Pessoas que têm casas de veraneio ou casas de inverno vão tão pouco. E de mais a mais, vai chegar um tempo, se você for bastante, vai chegar um tempo que você vai ficar enojado, você vai falar assim, eu já não quero mais vir nesse lugar, quero ir para outro lugar. Eu quero que você entenda o seguinte, eu não sou contra você ter um jet ski, você ter um carro bom, você ter uma casa, mas isso, se Deus te abençoar e você tiver condições de ter, tudo bem, mas não é uma necessidade que você tem, sabe? Eu não estou dizendo que a gente não deve desejar. Nós temos que eliminar o desejo. Isso não é cristianismo, isso é budismo. O budismo ensina que o sofrimento humano é resultado do desejo. Então, para que você elimine o sofrimento, você tem que eliminar o desejo. E um estado de completa ausência de desejo, alguém sabe como se chama? Nirvana. Só que o desejo, gente, não é errado, veio de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que é realizado na vida é realizado por causa de desejo. Por exemplo, toda cidade foi edificada, foi construída porque alguém desejou fundar uma cidade. Todo grande negócio começou porque alguém desejou começar aquele negócio. Todo mundo se casa porque deseja viver com alguém. As pessoas têm filhos porque desejam ter filhos. As pessoas ganham dinheiro porque elas desejam ganhar dinheiro. O desejo não é errado, ele vem de Deus. O problema é o desejo descontrolado. Nada acontece, a menos que alguém deseje realizar. Você deve tomar muito cuidado com isso. E avaliar o seu desejo, monitorar o seu desejo. O segundo passo é desfrute do que você já tem. Desfrute do que você já tem. Geralmente nós ficamos tão ocupados correndo atrás do que desejamos, que não temos tempo para desfrutar do que já temos. Você já viu pessoas que compram casas lindíssimas, mas nunca estão lá? para usufruir a casa, porque estão trabalhando, se desdobrando para pagar o mortgage. Eles não podem usufruir a casa, trabalha a semana inteira, final de semana, mas não pode usar a casa. Deus deseja que você desfrute a vida. Tem gente que acha que Deus é um estraga-prazeres. Ah, Deus não quer que você tenha prazer nenhum. Não. Gente, Deus é um Deus maravilhoso. Deus criou o paladar e nos deu o Cinnabon. Você já entrou num mall que tem um cheirinho de Cinnabon? Gente, aquilo é um imã. Eu fico maluco quando eu sinto um cheiro de um Cinnabon. Deus nos deu ouvido. Deus criou o ouvido e nos deu a música. Música é algo maravilhoso, é para ser desfrutado. Não tem nenhum propósito na música a não ser desfrutar, ser desfrutada. Sabe? É a maneira como nós expressamos emoções. Da mesma maneira como nós gostamos de dar presente para os nossos filhos, a gente gosta de ver quando os filhos abrem os presentes, Deus se alegra quando Ele vê que nós gostamos do que Ele nos dá. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, verso 19, diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Essa capacidade de desfrutar é um presente de Deus. Olha só o próximo verso. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Aí você vai falar assim: peraí, pastor, não está falando para mim, porque eu não sou rico. Bom, olha para o seu pé agora, vai lá. Todo mundo olha para o pé. Está calçado? Está calçado? Tá. Então significa que você é rico. Porque boa parte da população mundial não tem um sapato para botar nos pés. Você veio para a igreja dirigindo o carro, você é milionário. Até pelos padrões do Brasil, você está muito bem, você faz parte do topo. Você mora aqui nesse país, comparado com o resto do mundo, você é uma pessoa milionária. Gente, quando eu fui à África em 2004, a minha visão de mundo mudou. Por isso que eu gostaria que vocês fossem à África em 2013. Porque você vai mudar a sua cosmovisão. Por exemplo, há determinadas coisas que a gente tem que a gente não valoriza. Água quente. Você tomou um banho quentinho? Eu espero que você tenha tomado banho, né? Quando veio para a igreja hoje, se não deu tempo, tudo bem, vai chegar em casa e vai tomar um banho. É bom você tomar um banho de água quente. É uma experiência espiritual quando você toma um banho, sabia? Então, quantas pessoas no mundo não têm acesso à água quente? Acorda de manhã com aquela água gelada para escovar o dente, lavar o rosto. Não tem acesso. Quantas pessoas não têm nem água, gente, para beber, que dirá para tomar banho? Você agradece a Deus pela água quente que você tem? O gelo, por exemplo. Você sabia que a maior parte do mundo bebe líquidos na temperatura ambiente porque eles não sabem o que é gelo? Não tem gelo, não tem geladeira. Outra coisa, acesso à internet. Gente, nós somos privilegiados. Energia elétrica. Imagina se a gente tivesse que fazer o culto um pouco mais cedo, porque quando desse 7 horas da noite a energia parasse, ficasse tudo escuro. É, lá na onde a Amy está é assim, tem energia só umas partes do dia. Não é o dia inteiro, não. São coisas que nós temos que agradecer a Deus. Último exemplo. Papel higiênico. Papel higiênico. Você já foi a algum lugar onde papel higiênico era um luxo? Quando você pensa nessas coisas, você começa a ser agradecido, começa a desfrutar as coisas que você achava que eram normais, mas que são bênçãos de Deus. Há uma mentalidade muito ruim, que é a mentalidade que diz assim, ó, quando eu, pontinho, pontinho, aí então serei feliz. Vou dar um exemplo. Quando eu me casar, eu serei feliz. Quando eu tiver filhos, serei feliz. Quando eu tiver um emprego melhor, serei feliz. Quando eu terminar a minha escola, serei feliz. Não. Felicidade, gente, é uma escolha. Felicidade não depende de circunstâncias. Felicidade tem a ver com atitude. Você pode ser feliz em qualquer circunstância. Tem gente que pensa assim, ah, se eu dobrar o meu salário, eu vou dobrar minha felicidade. Não vai, não. Não vai de jeito nenhum. Dinheiro não faz ninguém feliz. Pode tornar a vida um pouco mais fácil, mas não vai durar. não vai durar. Você pensa assim, eu não tenho o suficiente. Eu vou dizer para você, tem duas maneiras de você ter o suficiente. Duas maneiras, uma difícil e uma fácil. A difícil, trabalhe mais. A fácil, deseje menos. Pegou? A escolha é sua. Você pode trabalhar mais ou pode simplesmente desejar menos. Dessa maneira você vai ter o suficiente. 1 Timóteo 6, versículo 18, não está no seu esboço aí, tá? Não está, eu vou logo dizer, porque é uma continuação do que Paulo disse no versículo anterior. Diz assim, ordene-lhes aos ricos, né, eu e você, ordene-lhes que pratiquem o bem e que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aliás, não chegamos nem a ler o versículo todo, né? Vamos ler o versículo 17, voltando lá. Ordene aos ricos deste mundo, aos ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham suas esperanças na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. É por isso que Deus não é um estraga-prazeres, Ele provê para a nossa satisfação. Terceiro passo. Lembre-se que a vida não consiste em bens. A vida não consiste em bens. Eu preciso ter a perspectiva certa com relação às coisas, a fim de que, ao invés de eu possuir as coisas, elas não venham me possuir. Há uma diferença muito grande. Jesus disse o seguinte, Lucas 12, 15. Ele disse assim, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nunca determine o seu valor pessoal pelos valores que você possui, valores financeiros que você possui. Compreenda que as coisas mais importantes na vida não são coisas, são relacionamentos. A maneira mais estúpida de alguém viver a vida é viver acumulando coisas. A vida, gente, não é aquisição de coisas, mas relacionamento. Deus nos colocou aqui para aprendermos a amá-lo e amar ao próximo. Há uma oração na Bíblia, interessante, que é chamada a oração de Agur. Todo mundo conhece a oração de Jabes, né? A oração que Jesus fez, mas essa oração aqui foi feita por um sujeito chamado Agur. Nós gostamos da primeira parte da oração. Aliás, a maior parte das pessoas gosta de fazer só a primeira parte da oração, que diz assim, duas coisas te peço que me deis antes que eu morra. É Provérbios 30, versículos 7 e 9. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. A gente para aí. Não me deis pobreza. É a oração que a gente gosta de fazer. Dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, você está disposto a fazer a segunda parte da oração de Agur, dizendo, não me dê riqueza, me dê o necessário? Me faça uma pessoa contente com o que eu tenho? Último passo. Concentre-se no que dura para sempre. Nada do que você vê com os olhos vai durar, vai permanecer, absolutamente nada. Aliás, para não dizer nada, duas coisas que você vê com os olhos vai permanecer. A primeira delas é a palavra de Deus, a Bíblia. A segunda, pessoas. Há um versículo na Bíblia que diz assim, Deus falou assim, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra, alguém pode terminar? Jamais passará. Outro versículo diz assim, olha, seca-se a erva, murcha-se a sua flor, e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sabe por que a palavra de Deus é eterna? Porque é verdade. A Bíblia era verdade 2000 anos atrás e continua sendo verdade. E vai ser verdade daqui a 1 milhão de anos, porque ela é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, não muda. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos de vocês creem em tudo que vocês leem na internet? Quantos de vocês creem em tudo que vocês ouvem no rádio? Ou assistem na televisão? Você iria dizer, ah, mas é claro, ninguém faz isso. Agora, quantos de vocês creem no que diz a Bíblia? Eu sei que todo mundo levanta a mão. Agora, por que você gasta mais tempo com coisas que você não crê? Pensa. Por que você gasta tempo com essas coisas que você não crê? Ouvindo e assistindo coisas que você não crê. Nós precisamos encher nossa mente e o coração com a palavra de Deus. Outra coisa que vai durar, a primeira é a palavra de Deus. A segunda, pessoas. Pessoas vão durar para sempre. Ou no céu ou no inferno. Epa, Bíblia, você está dizendo que inferno existe? Eu estou. Por quê? Jesus falou que existe. E Jesus não era mentiroso. Ah, mas isso aí não, isso aí não pode ser interpretado assim. Espera aí, olha aqui, ó. Se céu e inferno não existem, a vinda de Jesus ao mundo e o sacrifício dele na cruz foi um tremendo desperdício. Ele não precisava vir. Pessoas vão durar para sempre. A Bíblia diz em 2 Coríntios, versículo 4, versículo 18, diz assim, assim fixamos os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é o quê? Transitório, mas o que não se vê é eterno. Você tem de decidir, vou viver a vida para adquirir coisas ou vou criar relacionamento com pessoas? É uma escolha que você tem que fazer. Agora, o que é que vai determinar o seu estilo de vida? Isso que eu estou ensinando para vocês hoje aqui, gente, é extremamente contrário ao que o mundo ensina. Basta você ligar, liga a televisão em casa, que você vai ver os comerciais. O comercial diz assim: você vai ser mais feliz se você tiver esse carro aqui. Você vai ser mais feliz se você vestir esse tipo de roupa. Você vai ser mais feliz se você beber esse tipo de bebida. Quem que você vai seguir? Cristo ou a cultura? Um vai fazer você insatisfeito. Outro vai fazer você feliz. Antes de nós descobrirmos as outras leis da administração financeira, nós temos que resolver essa de uma vez por todas. A lei do contentamento. O segredo, gente, do contentamento é descobrir que a minha segurança, a minha satisfação não está nas coisas que eu tenho, mas mas em quem eu sou. É uma tremenda diferença. Você é filho do rei, um príncipe. Você é filha do rei, uma princesa. Isso faz você, isso, somente isso, por si só já faz você ser contente, porque tudo pertence a você, tudo. Vamos orar. Ó Deus, é tão difícil viver num mundo onde somos bombardeados, Senhor, por uma propaganda que cria insatisfação. Nós queremos viver uma vida contente com as coisas que temos recebido do Senhor, para desfrutarmos, porque o Senhor nos concede coisas para o nosso usufruto e queremos te pedir que nós possamos encontrar esse contentamento, Senhor. E se no futuro o Senhor quiser nos abençoar com os bens, nós nunca colocaremos neles a nossa esperança, nunca colocaremos nele a nossa energia, Senhor, mas nós simplesmente usaremos como ferramenta para glorificar o teu nome. Pedimos esta graça no nome de Jesus. Amém.